e de Jaboque um homem, um anjo de Deus lutou. Tal homem era Jacó, um homem mau e enganado. Mas quando no vale a sós lutou e foi campeão, ao sair da alva o anjo o tocou e lhe deu a benção. Segure o anjo, não deixe escapar tua benção. O teu problema ainda tem uma solução. Segure o anjo, não desista de lutar. A alva surgirá. Não deixarei se tu não me abençoares. Não chamará mais Jacó, mas chamará Israel. Saiu com a sua bênção, pois lutou com Deus dos céus. Segure o anjo, não deixe escapar tua bênção. Se não deixarei, se tu não me abençoares.